inacreditável na minha vida. Uau. E eu que estava indo tudo bem, estava sendo incríveis. Estava fazendo batismo na igreja, eu estava indo em todas as reuniões, estava indo em devocionais, culto de domingo, culto de semana, estava, nossa, em todos os lugares, cantando, ajudando lá na frente. Mas eu me deparei e analisei que eu não estava tão animado quanto deveria estar. Uau. Estava tudo ocorrendo bem. Faltava algo, sentia que faltava algo dentro de mim. Sentia como se tivesse um buraco, faltando algo e eu... Nossa, mas está tudo dando bem, está tudo dando certo. O que realmente está faltando? Parecia que tipo, eu estava bem, mas eu não estava bem. Faltava algo, eu não conseguia me conectar com tudo isso. Uau. Mas talvez alguns de vocês estejam sentindo assim essa noite. Vocês estão vindo a cultos, estão cantando canções, mas no fundo não estão totalmente animados. Pregando. Falta talvez algo para vocês, vocês estão sentindo um buraco. Mas eu tenho certeza, eu acredito, que hoje a palavra de Deus vai mudar isso. Amém. Amém. Para começar, quero passar o primeiro tema para vocês das aulas, para animar cada um de vocês. E o tema de hoje que eu escolhi é: somos filhos de Deus. Amém. Amém. Quero pedir para vocês abrirem uma escritura, fica lá em Apocalipse, capítulo 2. Ixi, agora a coisa ficou pesada. Vamos, gente. Apocalipse, capítulo 2, versículo 2. Prega, Andy. Manda. Apocalipse 2. Apocalipse, capítulo 2, versículo 2. Diz o seguinte: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimento por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Uau! Que escritura incrível! Forte. Essa escritura me fez refletir muito e muito. Aqui fala que os discípulos da igreja em Éfeso, eles trabalhavam duro. Não só trabalhavam duro, eles trabalhavam arduamente. Não só isso, eles continuavam perseverando durante muito tempo. Eles eram radicais, não toleravam maldade alguma. Eles verificavam na Bíblia cada condição para poder considerar uma pessoa ou não. Ele não acreditava em qualquer pessoa que chegava falando: eu sou apóstolo, e começava a pregar. Eles verificavam por que eles eram apóstolos, eles investigavam todas essas coisas. Amém. Mas a Bíblia fala que havia um problema com eles. Eles estavam trabalhando forte, eles estavam se dedicando, eles estavam empenhados, mas faltava algo para eles. Eles esqueceram, eles ignoraram algo muito importante: o porquê está fazendo tudo aquilo. Uau! E é legal pensar que eles estavam muito bem. Eles estavam fazendo todas as coisas que eram necessárias, mas alguma coisa só faltava para eles. Eles esqueceram o propósito de porquê fazer isso. Uau! O trabalho que era para trazer liberdade para eles estava sendo feito como se fosse um trabalho de escravidão. Eles estavam sendo escravos de algo que era para trazer liberdade para eles. E eles estavam fazendo isso esquecendo do primeiro amor. Uau. Deles. Eles ignoraram a salvação. Eles ignoraram a graça. Simplesmente trabalhavam, mas sem saber por quê. Como discípulos hoje, podemos trabalhar forte para Deus. Podemos compartilhar nossa fé. Podemos estar em bate-papos. Podemos estar em estudos bíblicos. Podemos estar cantando, mas esquecendo o nosso primeiro amor. Uau. Esquecendo o real propósito de fazer cada coisa para Deus. Amém. Trabalhando como se tudo fosse uma obrigação. E com isso, nos escravizar. Sentir que falta algo, porque não estamos fazendo da maneira correta. Como se tudo fosse uma obrigação, tudo fosse uma tarefa, um trabalho, e não por alegria e ânimo como deveria ser. Podemos estar focados em fazer coisas para Deus, esquecendo o porquê fazer essas coisas para Deus. Muito bom. O mundo ignora essas coisas. O mundo ignora cada uma dessas coisas. E eu pesquisei o significado da palavra ignorar. O significado é negar, prestar atenção, ou falhar em se importar. E pensando nisso, quero contar uma história para vocês. Havia uma certa mulher Ela tava grávida, mas ela tava indo com seu filho pequeno, à beira de um rio. Estava muito animado, ia passar um tempo incrível com seu filhinho, brincando. Mas chegou naquele momento, o filho viu o lago, viu o rio e queria se divertir, queria brincar. A mãe ficou na beira do lago enquanto a criança brincava. E a criança brincando dentro da água, acabou se distraindo e foi chegando no meio, onde a parte era mais funda. E naquele momento a criança começou a se afogar. E a mãe, toda desesperada, gritava por socorro. Mas não foi lá salvar o menino, porque ela não sabia nadar. E ela gritou durante um certo tempo. Nisso, homens que estavam passando pela redondeza ouviram os gritos dela e correram até o lago para tentar tirar o menino. Mas quando chegaram, já tinha sido tarde demais. A criança havia morrido afogada. Mas quando eles entraram no rio para tirar a criança, eles perceberam algo. O rio batia apenas na cintura da mãe deles. A mãe, por não ter conhecimento, deixou que seu filho morresse. Por não ter tido conhecimento, o filho morreu. Em Oséias 4, versículo 6, não precisa ler lá, mas Deus fala que o povo perece por falta de conhecimento. Uau! O povo perece por falta de conhecimento. Sabe a razão número 1? Porque pessoas não vão aos céus? Ignorância. Muitas vezes pensamos, é por causa de pecado. É pecado meu, pecado do mundo. Focamos muito no pecado. Mas na realidade, é por ignorância. Porque eles não sabem o sacrifício que Jesus Cristo fez por eles. Uau! E se soubessem, não cometeriam todos os erros que eles cometeram. Prestariam mais atenção. Eu quero dar o primeiro ponto para vocês essa noite. Primeiro ponto é mantendo o primeiro amor. Amém. Muito bom. Vamos a Efésios, capítulo 2, versículo 4. Vamos, Andy. Vamos, Andy. Bom ponto, bro. Efésios, capítulo 2, versículo 4. Fala assim: todavia, Deus, que é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Uau! Uau. Que escritura incrível, que escritura fantástica. Aqui deixa claro que é pela graça que somos salvos. Quero fazer uma pergunta para vocês. O que preocupa vocês essa noite? Por que vocês estão se preocupando esta noite? O que está tirando a sua alegria essa noite? Em Apocalipse, capítulo 2, versículo 5, que lemos, fala que temos que lembrar sempre do primeiro amor. Eles estavam fazendo tudo que deveriam ter feito. Eles só esqueceram uma coisa, o primeiro amor. E é incrível ver que Deus nos amou. Nos amou no momento em que nem nós mesmos nos amávamos. Quando ainda estávamos mergulhados em nossas transgressões, em nossos pecados. Mesmo assim, Deus nos amou. E deu-nos a oportunidade de termos vida por meio de Jesus Cristo. Amém. Nos deu isso de graça. Amém. Eu quero fazer cada um aqui lembrar. Você se lembra no momento que você começou a estudar a Bíblia? Uau. Talvez quanto você estava animado quando você viu o primeiro estudo. Buscar a Deus. Uau, eu quero buscar a Deus. Nossa, que incrível ter a oportunidade de ter um relacionamento com Deus. Depois você continua avançando nos estudos. Você viu a palavra de Deus. Você viu, nossa, eu preciso viver como a Bíblia. Que incrível, uau, nossa, eu quero fazer isso, é a melhor coisa. Depois você viu um terceiro estudo. E você viu, nossa, eu preciso viver isso. Não é somente ler, orar, saber que eu tenho que ver de acordo com a Bíblia, não. Eu preciso praticar essas coisas. E com o passar do tempo, você foi tendo mais desafios. E foi crescendo a sua convicção, falando, nossa, uau, que grandes coisas. Mas chegou o momento, chegou finalmente o momento em que você conseguiu alcançar a graça. A partir do momento que você saiu das águas. E nesse momento, eu tenho certeza para você que nada mais importava para você. Você não, nesse momento, você não estava preocupado se alguma coisa te preocupava. Você não estava preocupado com mais nada. A única coisa que passava na sua mente era: eu fui perdoado de todos os meus pecados. Amém. Fui perdoado, minha barreira de pecado foi quebrada. Uau, nossa, não importava mais nada. Eu aposto que cada um de vocês estava super, super animado. Amém. Super animado, nada mais importava pra vocês. Vocês não estavam preocupando com seus problemas mais. Vocês não estavam se preocupando com carreira, com a sua própria vida. A única coisa que passava na sua mente, eu fui perdoado de tudo. Uau! Você só pensava no seu relacionamento com Jesus. O que aconteceu com você por causa do sacrifício de Jesus? Algo que eu tenho gravado na minha mente até hoje foi no dia que eu vi uma pessoa chegando a esse momento. E essa pessoa tá aqui entre nós. Foi o Caio. Acho que talvez vocês não viram isso. Muitos de vocês não viram. Mas há 3 anos atrás, ele tomou uma das melhores decisões dele. E quando chegou nesse dia que ele alcançou a graça, você via ele tava super, super animado. Ele tinha levado um amigo dele. A água tava muito gelada, mas muito gelada mesmo. Eu estava com frio, eu tava aqui, ó. Ele tava super animado. Uau! Caio, você não tá com frio, você não quer uma toalha? Não, eu tô, tá quente, tá animado. E nós, todo mundo tremendo. Se vocês olharem a foto do batismo dele, todos estão de blusa. Ele está com uma camisa branca, uma toalha sobre ele, super animado e sorridente. Ele nem tremia de frio. Por quê? Porque ele entendeu o momento da graça dele. Amém. Nada importava para ele, a não ser o amor por Jesus. Amém. E pelo fato de ele ser se tornado filho de Deus. Amém. Como você está essa noite hoje? Você está animado por esse momento? Você deixou essa alegria sumir de você? Uau! Você tem se esquecido do seu amor por Deus? Pega aí. Tem se esquecido do seu relacionamento com Deus? Quero chegar ao meu segundo ponto. Quando eu vi o Caio saindo da água, ele estava super animado. As pessoas iam abraçar ele estava abraçando as pessoas, muito animado. E o meu segundo ponto é celebrando a graça. Amém! Amém. Quero abrir com vocês uma escritura lá em Lucas. Vamos, Andy! Prega. Capítulo 15. Vamos, Andy. Quando vocês chegam lá, Lucas, vou contar pra vocês um pouco a história do filho perdido. O filho, ele chegou ao pai um certo dia e falou pro pai, quero minha herança. Uau, imagine isso. Um filho chegando pro pai e falando, quero minha herança. Sabemos que os filhos só recebem a herança depois que o pai morre. Você não pega a herança antes. Mas ele chegou, pediu a herança. Uau. Jesus estava querendo retratar que quando uma pessoa chega para Deus, é a mesma coisa que uma pessoa chegar para Deus e falar, Deus, eu quero tudo o que é meu. Eu não quero mais dar minha vida para você, não quero dar mais meus amigos para você, não quero dar mais meu trabalho, eu não quero nada. Eu quero tudo o que é meu. E aconteceu isso com o filho. E ele pegou tudo que era dele e saiu de lá. E foi viver a vida dele do jeito que ele queria, gastando toda a herança dele. Gastando todo o tempo dele, desperdiçando. Mas chegou um certo momento que ele arrumou um trabalho não muito agradável. Ele cuidava de porcos. E chegou um momento tão grande na vida dele que ele desejava comer as comidas dos porcos. Ele não tinha nem com o que se alimentar. Ele caiu na real e falou, nossa, que besteira que eu fiz. Ele tomou uma decisão, ele levantou de lá e falou, eu vou voltar pro meu pai. Eu vou voltar pro meu pai. E eu quero ser somente um trabalhador. Quero somente ser um trabalhador. E olha o que acontece quando esse filho volta pro pai. Lucas, capítulo 15, versículo 21. Diz o seguinte, o filho disse, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel no seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Uau, vamos parar um pouco por aqui. Uau, fala que quando o filho voltou ao pai, o pai não se importou com nada. A primeira coisa que ele mandou fazer era uma festa pra ele, pra comemorar o regresso. E o que tinha nessa festa? O que uma festa precisa ter? Música e dança. Eles estavam alegres, animando. E música e dança, naquela época, era um conceito diferente. A Bíblia deixa claro o que o filho mais velho viu de longe: a música e a dança. Como discípulos, às vezes pensamos, tenho que trabalhar duro, tenho que compartilhar minha fé, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro, eu tenho que estar nos devocionais, eu tenho que estar nos cultos, eu tenho que estar... E começa a se sobrecarregar, pensando, eu tenho que fazer isso. Não quero que vocês me entendam mal, pensando que isso não é importante. Não estou tirando a importância disso. Mas eu quero saber, qual foi a última vez que você celebrou a graça que Jesus deu para vocês? Nossa. Quando foi a última vez que você celebrou quando seus pecados foram perdoados? Pra grande. Ou você precisa ter visitantes no bate-papo para celebrar? Você precisa ser bom espiritualmente para poder celebrar? Você precisa ser seu melhor espiritual para poder falar, nossa, agora sim eu vou celebrar? Você precisa ver as coisas acontecer, ter vitórias para estar celebrando com Deus? Amém. Quero mostrar uma realidade para vocês. A maior vitória é a graça que Jesus deu. Muito amém. Bom pra vocês. Amém. Essa é a realidade. Seus pecados foram perdoados. Nada mais importa. Temos que celebrar essa graça. E é por isso que estamos aqui essa noite. Amém. Não é simplesmente só para passarmos um tempo junto, não. É para celebrarmos juntos essa graça. Amém. É para cantarmos com alegria para Deus, dando amém todo o nosso coração. Porque o que não pode faltar numa festa é canções, pessoas animadas, se divertindo, amém, dançando. Temos que estar super animados essa noite. Amém. Não estamos fazendo algo chato aqui, estamos celebrando a graça de Jesus. Muito bom, Andy. Amém. E quero dizer para vocês, a vitória que vocês receberam, isso já tem que bastar para vocês. Mas aconteceu que o filho mais novo, quando ele voltou ao pai, o pai logo deu roupas novas para ele. Ele deu um anel, e um anel naquela época significava algo de família. Você, para ser conhecido da sua família, você tinha que ter um anel da sua família quando você era muito rico. E o pai não se importou com isso, colocou de novo o anel no seu filho. Falou, você é meu filho. Uau. Só que eu quero chamar a atenção agora para a atitude do filho mais velho. Quando o filho mais velho chegou perto e ele ouviu aquela música, aquelas festas, ele achou estranho. Porque não era comum você estar festejando durante dia de trabalho. Não era comum você estar festejando. E o que ele fez? Chamou um dos servos imediatamente e quis saber o que estava ocorrendo. E quando o servo contou para ele que era festa por causa do irmão dele mais novo, ele ficou irado. Você se sentiu irado em algum momento? Ele ficou muito irado. Ele se recusou a entrar na festa. Ele não queria entrar. Uau. O pai dele teve que sair lá fora, insistir com ele, entra para festejar conosco. E ele vira pro pai dele e fala, pai, eu tenho servido você fielmente. Eu tenho me dedicado, tenho trabalhado arduamente para você e você nunca me deu nada. Não me deu nem a menos um cabritinho para que eu pudesse festejar com os meus amigos. Muitas vezes, essa atitude, nós olhamos para a atitude do filho e falamos, uau, que atitude, nossa, ele não festejou a vinda do irmão dele mais novo. Mas muitas vezes é essa atitude que tomamos para com Deus. Uau, verdade, pregante. Paramos para Deus e falamos, Deus, eu tenho trabalhado arduamente, tenho levado pessoas no bate-papo, eu tenho estado nas reuniões, eu tenho cantado para o Senhor e o Senhor não tem concedido minhas vitórias. Eu tenho me dedicado ao máximo para você, eu tenho sido fiel, mas você não tem me dado vitórias. Por que isso? Começamos a questionar a Deus. Mas olha qual foi a resposta do pai para o seu filho. Lucas, capítulo 15, versículo 31. Pregante. Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu. Uau. Uau. É essa a resposta que Deus dá para nós. Filho, o que você está pensando? Tudo o que eu tenho é seu. Eu não preciso te dar mais nada. Tudo o que eu tenho já é seu. O seu batismo é seu. O seu visitante já é seu. Amém. As reuniões do reino é sua. Não preciso te dar mais nada, você já tem o suficiente. É isso que Deus responde para cada um de nós. Eu quero animar vocês a entender que tudo que está no reino de Deus é nosso. Amém. Não precisamos de mais nada, por isso temos que estar animados a todos os momentos. Amém. Todos os batismos que ocorrem é nosso. Amém. Amém. Os batismos que aconteceu lá em São Paulo não é apenas de um bate-papo. Não é apenas de alguém que foi lá e compartilhou com essa pessoa. É de toda a igreja de São Paulo. Amém. É do reino de Deus. Amém. Não só de lá. É de Los Angeles também. É de Londres. Amém. É de Boston. É daqui do Rio de Janeiro. Amém. É nosso também. Amém. É do reino de Deus. Amém. E a pergunta que eu tenho pra vocês é: você está celebrando essa noite? Você está celebrando essa noite? Você está animado? Uhul! Noite? Está cantando com todo o seu coração? Está se dedicando ao máximo nas canções? Se você não está festejando essa noite, é porque vocês não entendem a graça de Deus. Amém. Vocês não entendem a graça que Jesus deu para cada um de vocês. Para o filho mais velho, ele estava fiel ao seu pai. Ele trabalhava duro, fazia todas as tarefas, se dedicava ao máximo. Mas ele não estava fiel ao pai como filho. Ele estava fiel ao pai como escravo. Ele tirou a condição dele de filho. Você hoje está fiel a Deus como filho ou como escravo? Você está fiel a Deus como filha ou como uma escrava? O que você tem feito por Deus? Você tem feito com todo o seu coração, se dedicando, entendendo por que você deve fazer cada uma dessas coisas? Ou você só tem feito porque você pensa, ah, é minha obrigação, é meu dever fazer isso? Ou você tem feito todo o seu coração entendendo, nossa, é meu isso que eu estou fazendo, é do reino de Deus. Eu quero servir meu pai, dando todo o coração. Amém. Amém. Eu quero animar vocês a dar todo o coração. Amém. Quero contar para vocês uma outra história, algo que aconteceu algum tempo atrás. A Inglaterra não estava passando por um momento muito bom, considerado o Reino Unido. E o que aconteceu é que alguns moradores da Inglaterra estavam embarcando em navios indo para os Estados Unidos. E havia um homem no Reino Unido que ele não tinha muitas condições, mas ele pensou, é a minha oportunidade de ir para os Estados Unidos. Ele foi, vendeu tudo que ele tinha e comprou um ticket para poder embarcar nesse navio. Só que ele pensou, nossa, eu não vou ter condições ainda. Ele foi prevenido. Ele falou, eu vou levar a minha comida. E levou só batatinhas, que era a comida mais barata que eles tinham na época. Mas com o tempo que ele estava no navio, ele olhava para as pessoas muito felizes. Na hora do jantar, comia logo uma feijoada, uma lasanha, pizzas, esfirra. E chegou um momento que ele já não tinha mais comida. E ele estava morrendo de fome. Ele estava a viagem inteira sem comer nada. As pessoas, chegou um momento que as pessoas olham para ele, nossa, que cara incrível. Tá jejuando aquele cara, olha, ele não tá comendo nada, ele tá jejuando a viagem inteira. Pensaram, nossa, ele é um homem de Deus. Pô, ele tá jejuando a viagem inteira, o cara é um homem de Deus. Quando chegaram nos Estados Unidos, a primeira coisa que eles fizeram foi falar com ele, nossa, fale a mensagem de Deus pra nós. Você jejuou a viagem inteira, você tem que ter alguma notícia sobre Jesus pra nós. E o cara olhou pra eles indignado, não, eu não jejuei a viagem inteira. Como não, você não comeu nada? Ele simplesmente respondeu, eu não tinha dinheiro para pagar a comida. Ninguém entendeu nada, falou, deixa eu ver o seu ticket. Ele pegou o ticket da pessoa, ele olhou, pegou o ticket de outro passageiro e conferiu. E ele olhou triste para esse cara e falou, a comida estava inclusa. Nossa. Tudo que ele deixou para trás de comer, já estava incluso no ticket dele. Era só ele ter ido e se fartado, comido do melhor possível. Mas tem algo bom nessa história. Ele chegou até onde os outros chegaram. Ele conseguiu chegar, só que não chegou que nem os outros. Ele já estava fraco, tinha perdido peso, já estava desnutrido, não estava tão animado por estar em terra como os outros viajantes. Enquanto as outras pessoas chegavam muito bem. Alguns até ganharam uns quilinhos a mais, tanta coisa que comeram, não praticavam esportes. Chegaram muito felizes, nossa, chegamos em terra, é agora, vou curtir meu novo país, vou curtir meu novo lugar. Mas o que essa história tem a ver com a pregação de hoje? É assim conosco também. Nós todos estamos no mesmo barco. Você está se privando de comer do alimento espiritual, que é a palavra de Deus? Você tem entendido realmente a graça na sua vida? Você tem se privado, você tem jejuado essas coisas? Você não tem aproveitado cada um desses momentos? Você tem olhado e pensado, ah não, enquanto outras pessoas se fartam. tem uma pergunta pra vocês. Como vocês vão estar no próximo devocional? Amém. Vocês vão chegar no próximo devocional, vocês vão estar que nem esses viajantes que aproveitaram a comida farta, se comeram bastante, chegaram lá, ganharam uns quilinhos, aproveitaram muito. Vocês vão aproveitar da palavra de Deus, vão aproveitar da graça de Deus e estar muito animados. Amém. Ou vocês vão chegar como esse rapaz, triste, fraco, não entendendo a graça de Jesus na sua vida. Uau. Pra terminar, quero mostrar uma última escritura pra vocês. Pregante. Vamos, gente. Romanos, capítulo 8. Capítulo 15. Perdão, Romanos 8, versículo 15. Calma aí. Diz assim, pois vocês não receberam um espírito que os escravize novamente, para novamente temerem, perdão, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba Pai. O próprio espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Uau. Amém. Uau. Essa escritura é simplesmente fantástica. Não tem nem muita coisa para poder explicar dela. Ela já diz tudo. Deus nos deu um espírito, mas não um espírito de medo. Você está com medo essa noite? Do que você tem medo? Do que você tem medo essa noite? Você tem medo ainda? Você está inseguro com algo? Aqui na escritura deixa claro que o espírito que recebemos no batismo não é um espírito de medo. Amém. Se você está com medo, você não deveria estar. Você não recebeu um espírito de medo. Mas você recebeu um espírito que confirma que você é filho de Deus. Amém. Vocês entendem o que é isso, ser filho de Deus e cordeiros com Cristo? Tudo o que Jesus Cristo tem é seu. Vocês também têm. Isso tem que animar vocês. Amém. Tudo o que Jesus tem é seus. Amém. Desde que participemos com os sofrimentos deles, vamos estar participando também da glória. Eu quero animar cada um aqui, nessa noite, a estar muito animado. Amém. Amém. Não simplesmente pensar que você se tornando escravo novamente, deixando se escravizar novamente, esquecendo de quem você é e o preço que foi pago por você. Quero animar cada um a pensar todos os dias o preço que foi pago por vocês, o espírito que vocês receberam e a oportunidade incrível de ser chamada filho de Deus. Amém. Filhas de Deus. Amém. Não é à toa. Eu quero animar vocês a dar o seu melhor, a estar animados, que é para isso que Deus nos chamou. Amém. É para estarmos animados, estarmos aproveitando o banquete espiritual. Amém. Amém. De onde você está tirando forças essa noite? De onde você está tirando forças essa noite? Está vivendo ainda preso a medos? Você tem medo de tomar algum desafio? Tem algum desafio que você não cumpriu porque você está com medo ainda? Eu quero animar você a pensar na graça que você recebeu. Na graça que você vai receber. E dar o seu melhor por isso. Ter a oportunidade de ser chamado filhos e filhas de Deus. Não há nada melhor. Eu quero animar cada um aqui a focar nisso. Se você está estudando a Bíblia, não desista. Dê o seu melhor. Se dedique ao máximo para realmente alcançar a graça de Jesus. Dê Amém. O seu melhor. Se esforce ao máximo. Não para para ser chamado filho de Deus. Amém. Se você já é filho de Deus, dê o seu melhor. Entenda, não se prive de aproveitar da graça de Jesus. Amém. E continue dando o seu melhor. Porque é isso que Jesus está chamando. Amém. Cada um aqui, vocês são filhos de Deus. E para Deus seja a glória. Amém! Legal. Nesse momento, queria deixar esse momento aberto para ouvir alguns comentários, ver algo que vocês gostaram, um ponto que chamou a atenção, algo que vocês queiram comentar, compartilhar, algo que vocês precisam melhorar, algo que vocês gostaram, que te animaram essa noite. Regiane? Obrigada, nossa, foi muito incrível a aula, tô muito animada. Muito incrível. Desculpa, gente, vamos lá. Mas uma coisa que você falou que me fez pensar, né? É que nada deve importar a não ser o amor de Deus. E a pergunta que você fez, qual foi a última vez que você celebrou a graça, né? Nossa. E você perguntou do batismo, né? Então eu me lembro de como eu tava quando eu cheguei no culto congregacional lá, todo mundo olhava pra mim e falava, você não para de rir, você não para de sorrir, né? E todo mundo viu como eu mudei, de quando eu comecei os estudos para depois. Então, como é fácil a gente se distrair com coisas pequenas e esquecer realmente do primeiro amor e esquecer daquela alegria que a gente sentiu quando a gente saiu da água, né? Então, realmente, é algo para se pensar todos os dias, lembrar dessa alegria todo dia, para a gente ficar animado, assim como eu tô animada agora. Amém! Então, fiquei muito, muito animada mesmo. Muito obrigada. Amém. Pela pregação, fiquei muito animada. Alguém mais quer fazer um comentário? Ismael. Nossa, muito boa aula. Sim, cara, como é fácil a gente esquecer às vezes que somos filhos de Deus. Na verdade, a gente lembra disso, talvez de uma forma intuitiva, mas a gente acaba não se considerando assim, sabe? Então, e a Bíblia diz que só de pensar que você é filho de Deus, co-participante com Jesus Cristo, herdeiro com Jesus, isso já deveria ser motivo de grande alegria, sabe? Essa é a motivação principal, sabe? Nossa, e foi muito boa aula porque fez a gente lembrar disso, me fez lembrar disso. Às vezes você trabalha, e você só coloca na situação de servos, que na verdade somos também, mas somos filhos também, sabe? A gente trabalha porque Deus é o nosso Pai, e essa tem que ser a nossa motivação. E tem outros filhos que precisam se tornar filhos verdadeiros aí, a gente trabalha por isso também. Foi muito show, me animou bastante. Uau, legal. Muito bom. E algo legal que você falou, realmente temos que trabalhar, mas o nosso trabalho não é um trabalho, é uma celebração. Toda vez que você compartilha a fé, é uma celebração, tem que ser uma alegria isso. Não um trabalho, é uma alegria. Toda vez que você está numa reunião, é uma alegria, porque você tem que celebrar cada momento. Você é filho de Deus. Amém. Amém. Legal, nossa, incrível, Andy. É, eu até queria ressaltar aqui que essa é a primeira pregação do Andy no devocional. E ele vê a humildade dele, vê a... Ele é o próprio exemplo do que ele pregou, né? Uma pessoa super animada, que... Ele tá tão quente espiritualmente que o calor é assim, né? Você toca... No que está quente, você fica quente também. Então esse é o Anderson. Ele está praticando o que ele está pregando, sabe? É algo muito genuíno. Você pode ver isso nele. Essa alegria dele, liderando canção. Então ele pregou e fez a canção, entendeu? Então isso é muito incrível. E muito bom de lembrar de que, na verdade, é todo dia que a gente tem que celebrar. O dia de amanhã eu tenho que estar mais animado que hoje. Então teve meu batismo, eu estava super animado, mas no dia seguinte mais ainda e mais ainda. E é assim, até ficar velho. Moisés, ele morreu com 120 anos. E fala que mesmo morto, as pessoas olhavam para ele e eles viam que ele não tinha perdido aquele vigor, morto. Então é muito incrível, né? Obrigado, aula incrível, muito inspiradora. Amém. Legal. Legal, então agora eu queria chamar o Ismael para falar a nossa dinâmica dessa noite. Maneiro, vamos lá. Então hoje a gente vai brincar de... Ninja. Legal! Yeah. Tô muito animada. Quem não conhece aí das regras de ninja, eu acho que é melhor a gente se levantar e ensinar as regras na prática mesmo. Fica mais fácil. Engraçado,